que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Vou deixar gravada essa abertura. Vai poupar meu fôlego, né, Marquinhos? É, mas é isso mesmo. Até as 4 da tarde, cara. Sempre lembrando você, 2 horas de rock and roll pra você curtir do jeito que você quiser, numa boa, doidão, viajandão, relaxando, de olhos fechados, namorando, dançando com os amigos, bebendo, enfim, do jeito que você se sentir melhor curtindo rock and roll. Legal? E hoje temos aqui os últimos álbuns, cara. Os últimos álbuns, não sei se vai dar pra tocar tudo aqui, mas tem muita banda boa aqui, ó. Black Country Communion, do Joey Bonamassa com Gray Hughes, que já saiu o Joey Bonamassa, já falei pra vocês. Accept, Aerosmith, Black Label Society, Zac Wilde, olha, Blaze Bailey, Death Stars, Dokken, Freedom Call, Gamma Ray, Gotar, Heaven and Hell, Iron Maiden, John, Judas Priest, Kiss, Lira 4, London Scanner, Memo War, olha só, Metallica, Nazaré, Pain, Rammstein, Rush. Bom, essa vai conferir comigo aqui, tá ok? Tá preparado? Tá preparado mesmo? Are you ready? Então vamos começar com Black Country Communion, com Man in the Middle. Classic Rocks. Yeah. Olha, essa última aí é o Death Stars, ou seja, estrelas mortas. É bem típico, né, cara? Bom, essa aí é a versão inglesa do Rammstein. Se você colocar o Death Stars tocando e depois ouvir o Rammstein, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Só que o Rammstein só canta em alemão, meu amigo. É uma banda alemã que só canta em alemão e só faz show na Europa. Aliás, eu minto, ele já esteve no Brasil aqui algumas vezes. Assista um show dele. É muito teatral, cara, e é maneiro. Muito mesmo, tá? Você ouviu Death Stars, Babylon? Olha, Blaze Bailey, que já foi vocalista do Iron Maiden, meu amigo. City of Bones, Black Label Society, Zach Wilde, com Black Sunday. Ele que também já foi guitarrista do Ozzy. Aliás, foi o Ozzy Osbourne que lançou ele. Aerosmith, do último álbum, cara. Oh Yeah, é o nome da música. Accept Hellfire e a primeira Black Country Communion, com Man in the Middle. Isso aí foi só pra começar, só um tira-gosto, só um copinho, porque tem mais ainda, meu amigo. A gente vai pro break e volta com o John. Não saia daí. Classic Rocks. Eu tô falando que eu me empolgo aqui, cara. Quando eu me empolgo, pode apostar que sai mercadoria. Sai mercadoria. Bom, eu falei que a gente voltava com o John. Não, o John vai ser na próxima setlist. A gente vai voltar com o Dokken, uma banda muito boa. Eu tô tentando lembrar o nome do guitarrista. O cara é conhecido pra caramba, rapaz. Michael Schenker do Scorpions. É, nada disso. Foi dos copos, depois da carreira solo. Eu esqueci o nome do cara, que é muito ótimo, cara. Muito bom. O cara é fera. Tá ok? Olha, vai rolar Dokken, Freedom Call, Gamma Ray, Gotthard, Heaven and Hell. A banda formada foi o último trabalho do Dio. E o Iron Maiden, do último álbum ainda, que tá valendo até hoje. Legal? A gente começa com Dokken, Judgment's Day. Vamos lá. Classic Rocks. Lies, broken truth, they don't understand. Mr. Evil. Evil.

que eles vão tocar em Volta Redonda, estão dizendo que eles vão tocar em Volta Redonda de graça, eu não tô acreditando, mas do mesmo jeito que eu não acreditei quando falaram que os Rolling Stones iam tocar na praia de Copacabana, eu fui lá e vi, tá? Espero que aconteça a mesma coisa. Bom, Iron Maiden do último álbum, Final Frontier, o nome do álbum, você ouviu Mother of Mercy, teve Heaven and Hell com Dio, com Dio, deixa eu ver quem mais também, Tony Iommi nas guitarras, Geezer Butler no baixo e Vinnie Appice nas baterias, aliás, na bateria, tá? É o Heaven and Hell, uma pena que foi o último, primeiro e último trabalho da banda chamada Heaven and Hell, que é o título de um álbum do Black Sabbath com Dio nos vocais, tá? Teve Gotar, Ain't Enough, olha, Gamma Ray, Mother Angel, Freedom Call, Mr. Evil, Doc and Judgment Day, foi a primeira da sequência. Legal, agora sim a gente vai pro break e na sequência a gente volta com o Jorn. Não saia daí. Classic Rocks. É, bicho, eu tô tentando lembrar o nome do guitarrista aqui, do Doc, mas não vai cair a ficha de jeito nenhum. Mas deixa quieto. No próximo programa eu lembro, eu falo pra vocês. Tá ok? Gente, ó, Classic Rocks, pra você que não sabe, todo sabadão de 2 às 4 da tarde, pra você curtir o seu rock da melhor maneira possível, de todas as maneiras, como a gente já disse aqui, no celular, no iPhone, iPad, na sua aparelhagem de som, enfim, aonde você se sentir melhor, é a melhor maneira de você ouvir o rock. Aí, é com você. A gente aqui capricha na programação e você aí faz do jeito que você quiser, tá ok? Olha, vamos começar com Jorn, The Iron Rose. Vem comigo. Classic Rocks. Lies. It cuts like a razor. Yes. Bye. I'm Manowar, cara. Manowar é Rugs. É, não, o que, que é Rugs aqui, rapaz? É Touch in the Sky. A minha letra é o seguinte, cara. É. Como aqui, você tinha certo que eu esqueci o nome do cara, George Lynch. É George Lynch, cara. É, tivemos que recorrer ao Google aqui, ó. Santo Google. Então podia ser até no Wikipedia. Também poderia ser. É ele mesmo. George Lynch é o guitarrista do Dokken. Bom pra caramba. Eu tenho álbum deles, né? Eu vou tocar, vou fazer uma sequência de George Lynch pra você aqui. Tá ok? Manowar, Touch in the Sky, Manowar, os caras são tão babacas, cara, que no final do show eles chamam as meninas pra irem pro camarim. Eu não vou dizer aqui pra fazer o quê, né? Mas fica por conta aí da sua imaginação, né, cara? Tá? Aquela. Não, deixa quieto. É, eles falam mesmo, ó. Quem tiver afim, faz uma fila ali. Meu Deus do céu. Nem sei pra que eu tô falando isso aqui também, cara. Na boa. Olha, anterior Leonard Skinner. Cara, uma das músicas mais maneiras que eu já ouvi dele. Last of Drying Beat. Mistura de rock com country. Saiu uma delícia, cara. Você ouviu, né? Lira 4 com Devil in My Head. Kiss, não precisa falar nada do Kiss. É, aula de Zwords, que eles agora conseguiram entrar pro hall da a calçada da fama lá nos Estados Unidos. Finalmente fizeram justiça. Colocaram o Kiss na calçada da fama, tá? Judas Priest, Nostradamus, último álbum. E Jorn, The Inner Roads. Legal? Vamos pro break. Deixa eu ver aqui, ó. Na sequência, você vai gostar, cara. Tem Metallica, um álbum que... com as músicas que não saíram no Death Magnetic. Tá? Eu gostei mais das músicas que não saíram do que estava no álbum do Death Magnetic. Você que é fã do Metallica vai conferir comigo. Já toquei aqui também no programa algumas vezes. Não sei se essa aqui eu toquei. Mas daqui a pouquinho, depois do break. Olha, o álbum que eu tava tentando lembrar aqui, mas dessa vez não precisei do Google não, cara. É Beyond Magnetic, não é álbum, é um EP. É um EP com 4 músicas que não saíram. É, sabe como é que é? Eles gravam um monte de música e depois eles selecionam o que vai sair no álbum, o que não vai sair, fica separado. E eles tiveram da felicidade de pegar essas 4 músicas e lançarem. Eu considero as 4 melhores de todos que estão no álbum, né? Death Magnetic. Se você já ouviu e não concorda comigo, tudo bem, meu amigo. Gosto e bunda, cada um tem uma, né, cara? Você não vê duas iguais de jeito nenhum. Bom, a gente vai começar com Metallica, Just a Bullet Away. Vamos lá. You lied.

meu amigo Scorpius, eles já disseram que não vão tocar mais, não vão gravar mais, não vão se apresentar mais, mas eu tô duvidando. Eles já falaram isso 321 vezes. Espero que eles sejam enganados, mas tá aí, ó. Let's Rock, dos últimos álbuns do Scorpius, e também Rush, do último álbum, Clockwork Angels. Rammstein, tá aí, ó. Eu não sei como é que fala B5 em alemão, cara. Não sei, vou falar em inglês, é B5, tá bom? Em alemão eu não sei, cara, na boa. Tem o Pain também, Dirty Woman, Nazaré, Watch Your Back, Metallica, Just a Bullet Away. Gente, ó, mais um programa, mais um Classic Rock chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deu tempo de dar aquela deschavada legal, sabe, dar aquela limpada na cabeça de tanta merda que você ouviu a semana inteira, né? Essas duas horas servem pra isso, pra aspirar as coisas ruins. Eu falei aspirar as coisas ruins, tá? Não vai entender errado também, não. Tá bom? Tirar tudo aquilo de ruim e deixar só o rock and roll na cabeça. Valeu? Daqui a pouquinho, Flash House pra você se preparar pra noite, hein, meu amigo? Balada, noite, tem tudo a ver com dance. Legal? Daqui a pouquinho com o DJ Marcante. E eu volto semana que vem, se Deus quiser. 14h. Olha, lembrando, mais uma vez, sabadão, você vai sair, você vai beber. Não dirija, meu amigo. Ache um táxi com seus amigos. Agora, se seus amigos são pão duro, são mão de vaca, aí você vai ter que morrer na corrida. Mas tem sempre alguém que não bebeu, que não bebe, que pode te dar uma carona. Se dirigir, não beba. Classic Rocks.